by 120 Barry in the Beacon. Russian Air 6225. Channel 6225, rack vector for intercept localizer, turn left heading 230, limited by 120 bearing in the beacon. Azul 4234, informação em dia, confere. Autorizado Salvador para Recife, via Upper Whisky 58. Nível autorizado é o 370, decola pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Cuca, transição Caju. Transponder 5137, controle 199.8. Azul 4234, saída Pucajamo após Caju. 4234, confirma como recebe. Estou dando 5%. 3153, chame Recife em 1251. Recife 1253, boa semana. Momente. Salvador, passaria do 2223. Passaria do 2223, como é a recepção? 5x5, puxa o chamamento. 2223. Não, é só com a equipe de solo, reporte pronto para o ataque. 2223, autorizado. Chanel 6225, that last heading 220. Ok, that last 220, Chanel 6225. right and left heading 180. Reduce your speed to 200 knots. Left 180, reduce speed to 200 knots, Oceanet 6225. Oceanet 6225, maintaining 2000, unit 0015. Maintaining to 2000, Oceanet 6225. Táxi Passaredo 2223, estamos com 6363 a bordo, 6 de autonomia, apenas Salvador. 25, to intercept localize course, turn left, heading 120, clear ILS. Ok, heading 120 now, to intercept, clear for the ILS, mission at 6225. 1895, obrigado, bom dia. 3223 confirmando Índia Alto. Índia Alto. 22, informação Matheus. Bom dia, no 922, identifique chegada a Mari, desça, mantém 050. Entendeu, desceu 050, transmissão clareza, intensidade 2. Oceanair 6225, call tower 1895. 1895, Oceanair 6225, tá bom. Confirme como recebe agora. Cidade está com a clareza máxima. Passareiro 2223, passa a ponte, espera pronta, espera o tráfego final. Frequência para o Oceanair, 6225 da torre. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Afirmativa, visual. Após o pouso da mesma anima, tem cabeceira. Salvador Tower, Oceanair 6225, está puxando o localizado no landing gear ground. Oceanair 6225, I have in sight, clear to land runway 10, wind 110 degrees, don't turn knots. Clear to land 10, Oceanair 6225. Giro 4000 pés, Mickey. American 980, Eastern Main Flight Level 050, Amman Arrival 980. Now 6225, on the ground at 248, turn your right, contact your ground, 121, Decimal Island. Turn right, 1.19, try 6225. Gol 1922, retração para a final do ILS X-Ray, curve à esquerda, proa 055, nesta proa está livre de interceptar o localizador, 1015 o ajuste, desça para 2010. 2010, proa 055, nesta proa intercepta o localizador, gol 922. 23. Cover the ground, has 6225, cleared 10 at 1. Nice, 6225, contact ground, 121, decimal 9. 6225, autorizado táxi via Alfa, rebote antes da direita. Alfa, rebote antes da direita. E2223, decolado ao 50, chame controle 1208. Confirmado, 1208 ou 198? 1208. 119.8. O frequência do controle passaria 2223. Positivo, 1198. Obrigado e bom dia. Controle Salvador, bom dia. Passaria 2223. Passaria 2223. Na saída Arbor. Autorizada a ascensão vigilante. Ascensão 80 na Arbor 2223. Salvador, bom dia, eu tenho 3179. 3179, informação em curso, é a Índia. Pronto, Fábio? Gente da Índia, pronto para cópia. 79, autorizado Salvador para Guarulhos, via Upper do 196. Pois, de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível autorizado é o 340. Decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda, Brit. Em Brit, intercepta Upper do 196. Responder 5155, controle 1998. Autorizado para Guarulhos, 340, Opesolô no meia, decola da 10, com a direita da Euleda Bridge, 5155, transponda 198, controle de saída, 3179. Pode passar a puxa, senhora. Autoriza direto a Lefa da presente. Ligação para Guarulhos. 9077, informação Índia Pele, pronto, foco. Afirmo. 9077, autorizado Salvador para Guarulhos, via Upezulu 16, após de acordo com rota prevista no plano de voo, nível autorizado é o 380. Decola pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, em Bridge intercepta pelo 16, transponder 5160, controle 1198. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Upezulu 16, após conforme a rota, decola da pista 10, com primeira curva à direita, no perfil da Dael, após Leda e então Bridge, intercepta Upezulu 16. Aciona 5160, controle 1198, voo 9077. 077, desligamento, põe a reportará 9077. Solo azul 4-2-3-4. 110-110-03, 3 horas e 22 minutos. Eu quero tomar o seu ataque. 4-3 azul, ataque até o ponto de espera, via site. Posição Índia Alfa no ponto de espera, chame 2, você vai entrando no 995, altímetro 1095, confirma alternativo? Alternativa é Maceió, que é o ponto de espera da 190, o consultor chama 1995. 225, autorizado. Estado do táxi via Juliette para o gate 01, pode me falar. Juliette. Azul 4234, autorizado a linha aérea decolar 10, vento 120 graus e 10 nós. Azul 4299, curve à direita na proa 140 e estabilize no localizador. Direita 140, vai estabilizar no localizador. Mais de um minuto para cópia, confirmando a área de sobrevoo. Ciente, livre decolagem 4234. Como é que é que o Delta confirme quantas milhas irá afastar? Ciente, como é que é que o Delta mantém escuta? O 922, 3 milhas para Simbra, completa final do ILS, torre 1895. 1895, bom dia. Azul 4299, via Simbra 2010, autorizada final do procedimento, tráfego Boeing 737 na sua frente, 9 milhas, chame a torre 1895. 7. Descendo para 2000 pés, torre 1-8, decimal 9-5, azul 4299. Me controle em 1-1-9, decimal 8. Chamar de 8, obrigado. 2, chefe. Decola pistão 97, curva à direita, transponder 0125, controle 119.8. Ação, reporte baixado travado, o ajuste 10115. Passa marca do externo, baixado travado, igual 9.2. Delta, cruzamento correto. Para acionamento e táxi, chama em torre frequência 1-9-5, altímetro 1-0-1-5. Checo Delta, bom dia, pode para táxi. Livre pouso 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 norte. Livre pouso, vista 0, gol 9-2-2. 1-6-0, roger. Calma after avoid. Zero, maintain heading and for intercept localize, calm established, maintain heading 160, 90. We're back on course for the arrival, American 90. We'll call intercept and localize. Okay, clear.